Gravação paralela. Entrevista com Zé. Aê, internautas do Paralelo Mundi, na entrevista com o Zé de hoje, eu conversei com os irmãos Sobreiro, do Space Truck, aqui de Goiânia, e eles me falaram sobre a carreira, sobre o disco que vai sair ainda esse semestre, como é que foi a infância dos dois, sobre uma galinha, e também contaram como foi a participação, como foi a entrada do novo baterista. Você confere tudo isso logo mais. Oi, meu nome é Rogério Sobreira, faço direção de arte, tenho 20 anos e sou irmão do Rodrigo. Oi, meu nome é Rodrigo Sobreira, tenho 23 anos, sou músico e eu sou o Rodrigo. A primeira pergunta idiota, como você é irmão dele, já pode contar como é que foi crescer com o Rodrigo, como é que foi o negócio dele ser irmão mais velho, como é que era ser moleque? Bom, eu e o Rodrigo, a gente sempre teve uma sintonia muito boa, que na maioria das vezes, quando a gente era criança, ele era o arquiteto das bagunças que a gente fazia e eu era o que fazia, eu era o que realizava as bagunças. E cresceu e até hoje é quase isso. Ele é o que arquiteta as coisas e eu que realizo. E agora o assunto mais importante, que é o Space Truck, né? Como que vocês começaram a tocar instrumentos e quando que deu a ideia de fazer uma banda? Bom, veio muito com a influência do nosso pai, porque o nosso pai também mexeu com música no passado. Então música sempre foi um elemento muito, muito vivo na nossa casa. E a gente aprendeu tudo, na época de 9, 10 anos, a gente já estava começando a dar os primeiros acordes no violão. Basicamente é isso, e aí foi evoluindo naturalmente. E quais são as principais influências? As principais influências são música boa, né? Tipo, vem das influências de rock mesmo, de todos os rocks mais clássicos aí, as grandes bandas. Um pouco de música brasileira, mas a influência principal mesmo é rock. E como que você interessou em música, assim? Como você resolveu tocar? Como é isso? Começou com os primeiros acordes, mas como vocês quiseram fazer as primeiras acordes? Eu comecei primeiro, né? Eu desde pequeno, sim, a gente tem uma educação musical desde pequeno, desde moleque começar. Meu primeiro instrumento foi bateria, quando eu tinha 5, 6 anos. Meu pai falou, não, vai estudar bateria, porque bateria é pra começar ali a tocar. Só que aí eu ataquei a mulher que cuidava lá de casa com as baquetas. Aí minha mãe quebrou as baquetas, pôs fogo, aí eu deixei de ser baterista. Aí eu fui tocar piano. Aí eu, na aula de piano, eu falava que eu queria tocar guitarra, mas ninguém me ouvia. Eu falava que eu queria tocar guitarra, eu tinha que tocar piano. Aí toquei piano um tempo, aí larguei, até que eu achei um violão, comecei a aprender sozinho. Aí meu pai resolveu me ensinar até eu chegar na guitarra, que era onde eu sempre quis chegar ainda. E sobre o Felipe também, do Space Truck, como é que ele entrou na banda, como é que... Rolou um processo eliminatório pra ele entrar, alguma coisa assim? O Felipe foi um achado, assim, um achado que a gente fez. Porque a gente estava... Tem nem um ano, né, que a gente tá tocando junto. Vai fazer um ano agora que a gente tá tocando junto. Mas a gente... A gente já tava desiludido da vida aí, já querendo largar e fazer outras coisas. E até que a gente fez um contato aí com um conhecido nosso. Falou, não, acho que é um cara que vai dar certo. E aí ele estudava música, estava lá no EMAC, lá junto com o Rogério. O Rogério já achou ele lá, já ficaram amigos. E o Felipe é um cara assim, sensacional, que juntou, assim, casou muito bem, cara topa qualquer parada, brother, que tava junto sempre, e que só acrescentou, e a diferença que ele causou assim é monumental. Então, mais ou menos assim que a gente encontrou. Isso assim, sem contar todos os títulos que a gente deu pra ele depois agora, que agora ele é conhecido como Felipe Baiano, o mascate do ritmo, o senhor de Porto Seguro, ele tem todo um... Combinador de Campina Grande, né? Outra coisa envolvendo música também, que vocês fizeram a trilha sonora para aquele musical, né? Cambalhotas, com o roteiro era do Yuri, que eu ia e não consegui ingresso, não fugi, fiquei de fora. Como que rolou esse negócio de fazer a trilha sonora? Bom, a trilha sonora veio de um amigo nosso de longa data, que é o Hugo, que a gente também tem vários projetos com ele, e aí ele veio com esse desafio, né, de fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, que era uma trilha sonora para um musical. E era, antes de qualquer coisa, uma coisa muito, muito original, uma coisa muito própria. Então é muito legal pra gente que tá sempre acostumado com rock, com uma música, vamos supor, um pouco mais palpável, você sair dessa sua zona de conforto e fazer um tipo de música completamente diferente, sabe? Um tipo de música completamente que muitas das vezes a gente teve que pesquisar ritmos do leste europeu, uma coisa bem diferente assim pra gente... Pra casar com a originalidade do texto que chegou pra gente, sabe? Esse musical, assim, eu acho que a comunidade goiana aí devia olhar pra ele com mais carinho, assim, porque é uma obra monumental, assim, que foi feita aqui só por... Sabe, são quatro moleques. O Hugo e o Yuri escreveram o texto, eu e o Rogério fizemos a trilha sonora inteira. Então, tipo, o mais velho aqui acho que tem 23 anos. Então, e é uma obra que foi 100% feita aqui. O texto é original, as músicas foram feitas pela gente, foram arranjadas, gravadas. Aí a parte do estúdio Dançarte, né, que coreografou, a parte de interpretação. Então é um negócio que é 100% feito aqui e ao mesmo tempo é muito universal, até pela própria história, que se passa no interior do Tocantins, mas ao mesmo tempo tem as referências à Iugoslávia, sabe? Um negócio assim. Então, fazer esse musical pra gente foi sensacional, que a gente teve essa oportunidade, igual o Rogério falou mesmo, de exercitar essa criação, sabe? E é uma coisa que a gente quer repetir quantas vezes for possível fazer essas coisas, porque é sensacional isso, sabe? É poder exercitar a música no limite, assim, da criação, sabe? Eu acho que devia reprisar esse musical. Sabe? Então, acho que deve rolar ainda. Tá com um projeto pra rolar ele de novo esse ano. Uma versão mais compacta. Uma versão mais compacta pra rolar ele no segundo semestre. Se tudo correr bem, ele deve rolar de novo uma edição aí. E falando em roteiro também, eu tava conversando com o Toscano ontem. E ele disse que o roteiro do primeiro To Be Continued Tales era seu. É, tipo, o conceito todo ele foi partiu dali, né, daquele conceito. Eu sempre tinha essas pequenas peças que eram uns roteiros curtos pra você fazer e resolver ali em um minuto, mas sem resolver, né? Você deixa o começo e o fim por conta do espectador, né? Então a partir daquele primeiro a gente foi desenvolvendo os outros, né? E foi mais ou menos isso. Eu sempre tinha tido aquelas ideiazinhas assim, aí a gente foi misturando com os meninos até sair aquela sequência louca lá. O Rogério não aparece no vídeo, mas você tava na produção, né? Você tava... Não, eu tava na produção e na direção dos vídeos. Eu também tava fazendo a parte dos figurinos, então aquelas roupas horríveis lá. É um pouco culpa minha. É uma massa as roupas. O negócio foi um trabalho da faculdade, eu fiquei sabendo. Vocês não, mas não foi seu, foi de publicidade. Foi dos meninos. Começou com o trabalho dos meninos e depois começou com o trabalho deles lá. A gente fez o primeiro e continuamos fazendo o resto. E tem mais projetos de vocês dois fazer alguma coisa mais audiovisual também? Tem, com certeza. A gente não para com isso, não. Então, aliás, a gente tá preparando já a segunda temporada aí, que vai rolar. É mais garra do que talento o negócio, mano. Aí, verdade. Não, é porque a gente faz com sérias restrições técnicas e orçamentárias. Ou seja, a gente depende exclusivamente das nossas ideias. Se elas não forem boas, não adianta fazer. Então, e aí a gente também vai começar com outras coisas com o Space Truck agora, que a gente vai produzir videoclipe, produzir deve sair já algumas coisas em breve por causa do disco. E basicamente é isso, por enquanto. Falando nisso, quando que sai o disco? Pois é, o disco é... A gente tá competindo com o Guns aí, né? O disco mais enrolado que tem. A gente... Tô gravando o Chinese Democracy aí. Não, mas é sério. É porque o disco... Tem uma série de contratempos que estão atrasando o nosso disco. Mas ele... A previsão é que ele saísse em maio. Então, vamos contar que ele vai sair em maio. Mas ele já tá quase indo pra junho já. Mas aí a gente não sabe isso aí... Mas fiquem ligados aí, olha lá, facebook.com/spacetruck, lá você vai escutar tudo, vai saber o que tá acontecendo. Já tem nome, vai ter festa? Então, aí a gente vai soltar tudo ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente tem que ter uma data certa, a data certa de quando o disco chega, pra ter a data certa de quando a gente lança, de quando a gente faz festa, de quando a gente solta foguete. Quem solta foguete? Vai ter, quem tá fazendo a arte? Dá pra falar pelo menos isso? A arte é um amigo nosso, fotógrafo de São Paulo, e ele tá fazendo muitos estudos. Na verdade, sim. Não é que ele é daqui, que ele trabalha e estuda em São Paulo. É, eu acho, pai, tá, pô, é verdade. Cara de São Paulo. É, não, verdade. A gente cresceu junto. A gente é bairrista. Entendeu, cara? E quantas músicas vai ter nele? Vão ser 11. Olha só. A princípio vão ser 11. Tem muita coisa inédita que a gente nunca tocou. Tem coisa que quase não teve tempo desses festivais que a gente toca, a gente quase acaba tirando muita coisa. Então tem músicas que muita gente vai ouvir pela primeira vez. E outra coisa também é que o Space Truck é uma banda relativamente nova, né? Deve ter... Fez 2 anos, eu acho. É, porque a gente começou na primeira formação tem 2 anos, mas com o Felipe não tem nenhum ano, que é a formação pra valer, né? Que a gente começou a tocar mesmo, a participar, fazer as coisas. Que a primeira foi um ano mais ou menos meio morto, assim, mas meio morno. Aí o Felipe, depois de parte de maio do ano passado, que a gente começou a fazer as coisas. E a gente teve um ano massa, né? Chegar quase... Vamos chegar a completar um ano com essa formação lançando o disco. E vocês esperavam, assim, um ano com a formação pra valer, como você disse? Vocês já tocaram em um monte de festival. É, os shows, o nome já tá ficando conhecido já. Toda vez, eu lá pelo paralelo mesmo, toda vez que alguém quer fazer alguma coisa, você pensa que é uma das primeiras opções, sabe? Sempre, assim. Vocês já esperavam ter conseguido isso em tão pouco tempo? Ah, isso é sempre muito imprevisível. Mas é uma surpresa muito boa a gente ter tanto pouco tempo de banda, poder estar, sabe, nos lugares e poder estar sendo reconhecido pelo que a gente está fazendo e por ver pessoas na rua. E o disco, cara, como é que tá? A gente vai para os lugares, um monte de gente pergunta pelo disco, eu acho fantástico, sabe, para uma banda que é tão nova igual a gente. E outra coisa, voltando também nos meninos lá da publicidade, é o Too Cool for School, né? Porque era... Começou com aquele vidinho de divulgação e foi pra frente. E aí, que parceria é essa? O que vocês vão fazer agora com isso? Pois é, tipo, a Too Cool começou como uma revista que os meninos fizeram, que tinha uma entrevista nossa na revista, né? Mas aí a gente começou a produzir e aí a gente juntou pra fazer, quando a gente foi participar lá do campeonato, lá do Monstro Nada, a gente fez aquele primeiro videozinho e o vídeo funcionou muito bem, ajudou muito a gente a ganhar. E aí a gente continuou fazendo, então... Acaba que a gente não sabe o que é Too Cool for School, a gente sabe que é divertido, sabe? É essa a definição que a gente tem, porque a gente não sabe se a gente não é uma empresa, a gente não é um coletivo, a gente não é uma agência, a gente não é uma produtora. Apesar da gente empreender, produzir, e fazer show, a gente faz beat, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não é uma empresa, não é nada disso, a gente é só é divertido. E aí a intenção é manter ela agora. A gente tá com um projeto muito interessante pra sair agora, junto com o Space Truck, nós vamos lançar um projeto muito bacana. E esse a gente ainda não pode falar, porque vai sair assim de uma vez tudo, mas é um negócio muito legal. E aí a intenção da Too Cool é fazer ela crescer, né? Ver como é que a gente faz pra ela cada vez maior. Então. O Toscan disse que a maior semelhança que ele tem com você é que ele é megalomaníaco. Você concorda com essa afirmação? Eu acho que nós dois somos megalomaníacos, assim, mas eu acho que essa é a função, é por isso que a gente se dá bem, né? Que a gente consegue trabalhar junto, que um sabe que o outro é mais maluco que o outro, entendeu? Tipo, essa megalomania, ela ajuda porque a gente não tem limite, a gente não se põe limite. A gente fala, não, e se a gente contratar um guindaste e pendurar um caminhão na praça de cívica? Beleza, liga aí, vê quanto que é o guindaste. É desse jeito que a gente funciona. Isso não dá certo. A loucura é desse jeito. Então funciona muito bem, entendeu? Eu fiquei sabendo que você correu atrás de uma galinha e não deu conta de pegar? Não dei conta. Essa produção, Too Cool é divertido. A gente resolveu que a gente vai filmar agora, na verdade, são os making-offs, que são muito mais divertidos do que os vídeos. Porque a gente precisava da galinha lá e a gente achou lá o... Aí a gente sai e fala, porque o que a gente faz na verdade é cara de pau. A gente tem cara de pau de chegar na casa de uma pessoa, bater e falar, se a senhora me empresta uma galinha. Foi exatamente o que a gente fez. A gente falou, a mulher ali tem uma galinha. A gente chegou lá, bateu na porta, nunca tinha visto também na vida, bateu a porta, falou, meu senhor, tudo bom? A gente precisava de uma galinha emprestada. Aí a mulher olhou assim e falou, então tá bom, pode pegar. Tinha um quintal lá, cheio de galinha. Aí foi eu e o Arthur correr atrás dessas galinhas, no sol, 2 da tarde. E nós não conseguimos pegar as galinhas. Não, galinha é um bicho muito rápido. Você se mexe nessas coisas também, eu sei. Não, no momento que eles foram lá pegar a galinha, eu tava com o Toscano no salão já arrumando as coisas. Então é uma equipe, são 4 basicamente, a Too Cool for School. Eu, o Rodrigo, o Toscano e o Arthur. E essas 4 mentes trabalham muito bem juntos. Eu acho muito legal o jeito que elas trabalham. Mesmo tendo egos tão grandes e ideias tão megalomaníacas, a gente consegue se entender muito bem nessas ideias. Aí, pra fechar, 2 perguntas muito básicas. Uma você pode responder também, mas é mais pro Rogério. E você vai me falar qual que é a história mais comédia do Rodrigo que você lembra. Tem tantas. Porque você fala que eu mereço um seriado. É verdade. Eu sempre falo que o Rodrigo, ele merecia um seriado daqueles de estilo Two and a Half Men. Que em vez de ser... Os Sopranos, tinha que ser Os Sobreiras, que tipo, tinha que ser a casa, e aí ele entrava e contava uma das piadas, porque conviver com ele é isso, é uma piada e uma tirada a cada segundo, sabe? Você tem que ter um senso de humor muito bom, porque se você não tiver, é horrível conviver com isso. Eu sei qual que é a história, mas uma história muito comédia que você lembra, assim, sei lá, você foi fui pelado pra escola, sabe? Não, história, deixa, assim. A gente já passou pela galinha, né? É, já passamos pela galinha, agora essa outra. Galinha de leve, não, agora outra. Galinha leve, deixa eu pensar. Os dois pensando, eu quero duas histórias. Essa hora que você pergunta, trava, né? Por isso que quando o povo vai no João, você faz aquela pesquisa antes, pro João já perguntar a história. Né? É. Mas aquela... E a galinha? Eu tô aqui tentando lembrar uma coisa que eu aprontei aqui, deixa eu pensar. Cara, eu tô travado. Sai ali, eu vou lembrar. A vez que você... Não, não é engraçado, é tenso. Você botou o dedo na cara do ministro. Ah, é? Não, deixa eu te contar essa história agora. Teve uma vez que eu briguei com o Cristóvão Buarque, foi legal essa. Como assim você brigou com o Cristóvão Buarque? Pode contar agora. Não, foi porque eu estudava lá no Cefete, aí ele chegou lá pra fazer... E ia inaugurar isso em 2003, mais ou menos. Ele era ministro da Educação. Aí ele foi lá inaugurar um negócio. E o Cefet vivia de greve, vivia fazendo barricada, trocando porrada com a polícia. Aí a gente, ele foi lá inaugurar um negócio, daí os estudantes ficaram sabendo, e todo mundo saiu, não, vamos lá falar com o ministro, né? Porque estamos lá fodidos mesmo, vamos falar com o ministro. Aí reunindo todo mundo, cercou lá o ministro não queria falar com ninguém, e aí 300 estudantes lá cercando ele, e ele querendo, aí ele saiu assim e veio pra falar comigo. Aí veio pra pegar na minha mão, não peguei na mão dele, falei que ele era mentiroso. Aí ele botou o dedo na minha cara, falou que não era mentira, começou a brigar comigo. Aí eles filmaram isso, né? Essa imagem saiu no jornal, ele pagando sapo pra mim, assim, botando o dedo na cara e tal. Aí ele saiu, foi uma confusão esse dia. Ele saiu, falou que ia falar com os estudantes, que ia lá pro pátio, mas que... Aí, beleza, vamos lá pro pátio pra gente fazer uma assembleia lá no pátio. Aí, em vez de ir pro pátio, ele virou e saiu, entrou na van e tava indo embora. Daí saiu todo mundo, sentou na frente da van dele, deitou na frente da van, que ele não ia sair. Aí chega a televisão e tal... Aí um louco do amigo meu sobe em cima da van, começa a pular. Aí a Fátima Bernardes chamou a gente de vândalo. Ela falou, hoje o ministro da Educação foi cercado por vândalos no Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. Aí tá lá o cara pulando na van. Sei que a gente tava lá, até que a hora que a Rotan chegou, aí todo mundo correu. A gente não queria apanhar também, né? Não deu. Você lembra de outra? Outra? Caramba. Essa é uma só, agora uma pro Rogério contar. Vez que eu te deixei de refém na Blitz. Isso. Aê, beleza. Essa é muito boa, cara. Pode contar. Tipo, a gente tava... Envolve suborno de policial. Envolve suborno de policial. A gente não quer contar o que a gente cometeu. Isso. Não, conta, relaxa. Vai ficar tudo bem. Pode contar. Então, foi o seguinte. É porque eu tinha conta da minha caminhonete. A gente tinha uma caminhonete que a gente basicamente usava na oficina. A gente usava na oficina pra botar ferro, então, né? Era uma caminhonete toda destruída. Ela é auto-explicativa. Ela era chamada de Mad Max. Então parecia aqueles carros pós-apocalíptico mesmo, sabe? Então, tipo, tinha o câmbio dela e você olhava no chão, você via o asfalto passando, sabe? De tão ogro que era o negócio. E aí a gente tava, acho que era uma sexta à noite, ou era alguma coisa à noite assim. Eu apavorava, hein? E aí, exatamente. E aí ligaram pra gente, não, tá rolando não sei o que aqui no centro, sabe? Aí o Rodrigo falou, véi, já é, tô indo. Aí fomos, chegamos assim, e quando a gente olha o Blitz, documento. Que documento que tem de caminhonete? Tem documento nenhum, não. Tipo, não tem nem painel direito, vai ter documento. Tem freio, vai ter documento. E aí eu até lembro que o Rodrigo botou de parede assim, bem com o caminhão, assim. Velho, não vai parar, não vai parar. O caminhão acelerou e o guarda. Na hora. E aí chegou e o guarda lá. Não queria os documentos aí, né? Aí o Rodrigo arrumou uns documentos que nem era do carro, sabe? E aí... Os documentos lá era tipo... Eu achei dentro dela, assim. Documento! Primeiro que eu achei, eu entreguei. Aí o cara falou, meu amigo, tem um problema, que a placa dela é de Petrolina, os documentos é de Juazeiro. Eu falei, mas é tudo ali, no Rio, ali, coisa só lá no São Francisco. E aí foi, né? E começou aquela pataquada lá, porque precisava, tipo... A gente era... Tipo, como é que a gente ia falar que a gente não tinha... E aí o guarda já começou. Ah, porque aqui a gente vai ter que apreender o veículo. Aí a gente vai ter que dar uma olhada no que a gente vai fazer. Aí, assim, guarda conversa boa. É, né? Aquele guarda que a gente já dava uma... Eu falei, cara, se a gente propor alguma coisa e ele ficar, tipo, muito assim, né? Já era. Então vamos ligar pro Dom Sobreira, pro meu pai... Mandou lá. E aí meu pai foi com a sua tática de negociação muito avançada. Já deixou bem claro o que ele queria. Só que o problema, o que ele queria o Rodrigo não tinha. Na hora, não tinha. E aí, e tinha um banco próximo, sabe? Só que não era tão próximo assim que você tinha que sair do raio da Blitz, né? Então, como é que faz? Você não é tão longe pra ir a pé, né? E, tipo, não dá pra ir de carro, porque vai embora, vai pegar a Blitz e vai embora. Aí o Rodrigo tem a excelente ideia de me deixar na Blitz. Não, faz o seguinte, foi ideia do policial, eu tava no telefone. E, tipo, o policial, não... Deixa seu irmão aí, você vai lá, e aí você já volta aqui, deixa aqui, e aí vocês vão embora, né? E aí foi. E aí foram alguns minutos demorados. Deu lá na Blitz, sozinho, de refém na Blitz. Aí passou, aí foi tudo certo. Deu tudo certo a história, mas é uma história engraçada. Faz de refém na Blitz por causa do irmão mal. Aí, internautas do Parada do Mundo, você acabou de conferir aí a entrevista que eu fiz com os irmãos Sobreira, do Space Truck. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o José Abrão e espero vocês no próximo Gravação Paralela e também no próximo Entrevista com o Zé. Até mais. Até mais. Entrevista com o Zé.